No ar, Estúdio Condá, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Dezesseis minutos faltam para as 9 horas da manhã, esta é a hora brasileira de verão. Muito bom dia a toda a grande região de Santa Catarina, especialmente aqui no extremo oeste, grande oeste, médio oeste catarinense, norte, noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. São mais de 400 municípios ligados aí no dial do rádio, na M610 Supercondá, uma emissora interestadual. E bom dia a você que interage conosco através da internet. Estamos iniciando mais um Estúdio Condá. A direção geral do Dr. Alfredo Lang, a supervisão da jornalista Raquel Lang, a produção da Rose Cibuski, a central técnica Neymar Vieira, a apresentação hoje Pedro Viana, desejando a todos boa audiência. Chegamos ao dia 24 do mês de novembro de 2015, hoje é terça-feira, tempo nublado na região, temperatura chegando a 21 graus neste momento. Olha, eu quero iniciar rapidamente o programa, porque eu preciso otimizar todos os momentos do programa de hoje. Nós temos 3 assuntos a serem tratados aqui e quero já começar falando da Fundação Aury Bodanese. Estão conosco aqui representando esta fundação a Isabel Machado, que é a presidente, e a Sonara Ramos, que é diretora social. Vamos falar de assuntos relacionados a esta entidade, esta fundação. Isabel, bom dia, seja bem-vinda ao Estúdio Condá. Bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de vir aqui participar desse programa tão ouvido na nossa região. Também bom dia, Sonara. Bom dia, seu Pedro, bom dia a todos os ouvintes. Bem, nós vamos então imediatamente tratar dos assuntos, né, Isabela e Sonara? O Destaques 2015 receberão premiação da Fundação Aury Luiz Bodanese da Aurora Alimentos. Gostaria que você pudesse discorrer sobre esse assunto, já me parece que está olhando aqui no release, já é amanhã, quarta-feira, né, Isabel? Sim, Pedro, amanhã então nós temos os Destaques 2015, né, é uma programação que a gente já starta com as nossas unidades, com nossos voluntários no ano passado, nós startamos no dia 30 de outubro, né, então essa premiação é onde nós vamos então reconhecer aquelas pessoas que exercem a cidadania, que cumprem com a missão da Fundação, que é valorizar o ser humano e contribuir para o exercício da cidadania. Também nós fizemos a escolha, então, do voluntário destaque, que nós temos esse ano 18 inscritos, que são voluntários que se destacam nas unidades da Aurora e que fazem um trabalho social interno nas nossas unidades e também externo na comunidade. A unidade destaque, então, a gente tem todas as unidades participando, esse ano nós temos 17 unidades, e essas unidades, então, elas também fazem e realizam um projeto social na comunidade. Então, nós temos desde apoio a instituições de saúde, instituições de educação, onde a gente faz melhorias, palestras, atividades festivas, e aí então a gente está se doando para essas instituições, né? Quais os critérios, Isabel, para a escolha dos destaques voluntários aí? Na realidade, a gente usa esses critérios, eles estão dentro do regulamento da instituição, né? Uhum. E esses critérios, eles se baseiam em horas de trabalho, impacto do trabalho na instituição onde foi realizado o trabalho, número de pessoas envolvidas, né? Então, assim, a gente tem belíssimos trabalhos que trazem, assim, realmente um impacto na comunidade, desde reformas grandiosas, pintura de hospitais, até hortas em hospitais, escolas. Então, é um trabalho bem grandioso que as nossas unidades e os nossos voluntários realizam. Então, esse trabalho, ele começa em 2014 e se encerra amanhã, e aí a gente já começa 2016. São dois anos? Não. É um ano de atividade. Um ano de atividade. Quer dizer, começou em 2014, encerra-se agora e já se projeta lá na frente. Se projeta já 2016. Vocês não param também, né? É verdade, Pedro. É uma correria danada. Bom, então amanhã, para a gente saber bem o horário, o local desta solenidade, Isabel. Sim, eu acho que eu vou pedir para a Sonara explicar também um pouquinho. Ela que é diretora social. Isso, do Vivendo Saúde, que amanhã a gente também tem a paródia do Vivendo Saúde, e eu também depois vou explicar um pouquinho sobre Escola Cidadã, que é um outro projeto grandioso aí que a gente recebeu esse ano, 54 projetos das instituições. Vamos lá então, Sonara Ramos, que é a diretora social da Fundação Auri Boldanese. Então, a paródia da prevenção, ela faz parte do programa Vivendo Saúde, que nós realizamos em parceria com o GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS de Chapecó, onde, junto com o GAPA, a gente desenvolve as atividades com o foco na prevenção. O objetivo da paródia qual é? É fazer com que, de uma forma lúdica, a gente consiga debater com todos os trabalhadores os temas que muitas vezes as famílias vivem no dia a dia e têm dificuldade de buscar informações e de realmente realizar a prevenção. Quais são os temas da paródia deste ano 2015? DST, HIV, AIDS, como é que a gente faz a prevenção, como é que a gente busca a proteção com relação a isso. Há questões de hepatite, principalmente, questões de gênero, qual é o nosso olhar com relação a evitar preconceito e discriminação e que realmente as pessoas possam exercer a sua cidadania. A questão das violências, violência contra a mulher, abuso sexual, contra criança e adolescente. E também a questão das drogas lícitas e ilícitas. O objetivo da paródia foi, de uma maneira lúdica, fazer com que as pessoas apresentassem, né, uma alternativas de buscar ajuda, de procurar uma melhor condição de vida para o seu dia a dia. Bom, esse programa especial aí que você colocou, Sonara, ele se desenvolve anualmente? Sim, todos os anos nós desenvolvemos essas atividades desde 2008, né? Então já faz parte da Fundação Adelis Bodanese. E serão premiados também aqueles que se destacaram? Serão premiadas três melhores paródias, né? A gente tem paródias do Rio Grande, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, enfim, aonde a unidade Aurora está presente através das unidades da Aurora. São grupos, né? São grupos, aham. E de que forma os critérios são feitos para poder então saber quem serão os premiados? Os grupos premiados. Então, a paródia, ela tem que fazer parte do programa Vivendo Saúde, tem que ser realizada durante a Gincana da Prevenção, que acontece na Aurora Alimentos, né, durante o ano. Precisa ter coerência com o tema, ser de uma forma lúdica e realmente passar. O objetivo da paródia é a prevenção. Bom, quando que serão entregues esses prêmios, esta premiação, Sonara? Amanhã junto, tudo fica junto no bojo total. Sim, né, amanhã a gente tem a partir das 8h30, então nós vamos ter no primeiro momento da manhã. 8h30 da manhã, né? Isso, 8h30 da manhã, a gente vai ter então a apresentação de cada unidade, então ela terá 15 minutos para apresentar o voluntário destaque e a unidade destaque. Na sequência, daí a gente tem o almoço e na tarde nós temos então a premiação também da Escola Cidadã. Esse ano de 2015 a gente recebeu 54 projetos, né? 26 do Rio Grande do Sul, 22 aqui de Santa Catarina e 8 do estado do Mato Grosso do Sul. E logo na sequência tem a premiação da paródia e depois, então, a grande revelação da unidade destaque, do voluntário destaque, e o evento encerra às 17 horas lá na CDL. Isabela, esta escolha é feita pelas próprias unidades ou é no conjunto geral da direção aí da fundação? Na realidade, assim, para a unidade destaque, a paródia destaque, cada unidade escolhe uma, né? E aí manda aqui para o corporativo, na fundação, e aí nós montamos uma banca de júri. Esse júri é selecionado pela fundação, então nós temos pessoas de dentro da Aurora e pessoas da comunidade que fazem parte, específicas para as áreas que a gente explicou, eu e a Sonara. E aí esses júris, eles vão através de um critério, a gente encaminha todos os projetos antecipadamente para eles, eles têm o tempo de ler, avaliar cada projeto, e no dia a gente faz uma apresentação. E também eles fazem os critérios, pegam os critérios que estão no regulamento e eles selecionam, então, o melhor da paróquia, o melhor do voluntário, o melhor do destaque e o melhor da escola cidadã. Claro, né, Pedro? Todos os projetos são maravilhosos. Então, assim, ó, a banca de juízes... Mas tem que haver uma escolha, não adianta, né? A banca de juízes sofre muito, né? Porque, na realidade, a gente fica muito feliz quando a gente vê o resultado do trabalho em equipe e o resultado do impacto que isso acaba fazendo na vida das pessoas. A gente sabe que o ano é corrido para vocês ali, né? Tanto a nível da grande cooperativa Aurora, nas suas unidades, né? Crescendo cada vez mais, com sucesso, bem administrado. A gente sempre diz que uma diretoria como o comando do nosso Mário Nasnasser só tende a ter crescimentos, né? Mas essa fundação também te dá você e sua equipe, não individualizar, mas falar coletivamente, dá um trabalho por ano, hein, Isabel? Na realidade é assim, ó, a gente já tem a planejamento 2016, então a gente já está sentando com a equipe, já tem algumas ações que a gente já tem planejada. Então, como na Aurora a gente trabalha tudo antecipado, a gente consegue assim, ó, ter um ano um pouco mais calmo, mas não é fácil, não. A gente realmente a equipe, ela se desdobra, né? E o que acontece também? A gente tem um mutirão de gente, de pessoas, nas unidades da Aurora que nos ajudam. Então, a gente dá as coordenadas, as ferramentas e a coisa acontece. Por quê? Porque isso já está desde 2008, quando a gente revitalizou a fundação. E funciona de uma forma sintonizada. Sim, com certeza. Uhum. A gente tem prazos, datas previstas, então todo mundo envolvido nessa questão. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, até porque nós temos mais dois assuntos pela frente aí. Vamos falar também sobre, o pessoal da assistência social está aqui, também sobre a quarta vigília feminista pelo fim da violência contra a mulher. Vai acontecer aqui na Praça Coronel Bertazzo, em Chapecó, amanhã, dia 25, das 18 às 21 horas. De qualquer forma, fica à disposição, Isabel, para mais algum recadinho em nome da Fundação Auribaldanese. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e esse grande momento de amanhã. Por que escolheram, sem discriminação nenhuma, mas por que foi escolhido a comunidade de Rodeio Bonito, hein? É questão de opção, é questão de critérios, não? Não, na realidade. Ou vocês fazem um espaço, assim, de uma forma alternada, né? Cada ano num local? Isso, a gente sempre faz em Chapecó e a CDL foi muito parceira nossa, até já gostaria de agradecer pela cedência do espaço. É um espaço onde a gente tem estacionamento acessível para todo mundo, acesso, né, para todas as pessoas com deficiência também têm acesso lá. Então a gente fica muito feliz e já agradece o CDL pela cedência do espaço. E é próximo de Chapecó, então amanhã nós vamos ter mais de 180 pessoas lá. Uhum. E aí nós não temos, assim, um espaço aqui próximo onde a gente tenha estrutura de estacionamento para essas pessoas todas, né? Uhum. Então facilita para nós. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, viu, Isabel, da Fundação Auribaldanese, e um bom evento amanhã. Muito obrigada, Pedro. A gente agradece aqui, aproveitando, né, que você nos abriu aí um espaço, a todas as nossas unidades, a direção da Aurora, a equipe que trabalha na Fundação Auribaldanese, da comunicação social também, todos os voluntários, todas as pessoas envolvidas com os programas da Fundação e também a comunidade, porque a comunidade nos recebe muito bem quando a gente vai fazer uma atividade e a gente se sente acolhido. Então, essa é a grande diferença. Onde a gente passa com os programas da Fundação, a gente é recebido de braços abertos. Então, obrigada aí pela oportunidade de a gente poder vir aqui na rádio também agradecer a todas as pessoas que fazem essa grandiosa Fundação Aurílio Isbodanese. Sonara Ramos, diretora social, obrigado pela sua presença, amiga, também, viu? Nós que agradecemos, e é muito bom, através da Fundação, conseguir realizar os trabalhos sociais da Aurora, que é a nossa mantenedora, e principalmente da comunidade em torno, né? Então, agradecemos essa oportunidade e, desde já, lembramos, o ano que vem a Aurora está comemorando 47 anos e, para Chapecó, nós temos novamente o casamento cooperado. Se alguém tiver interesse de realizar esse sonho... Aproveitar a oportunidade, né?

9:07, esta é a hora brasileira de verão, temperatura 22 graus, hoje é terça-feira, dia 24 de novembro de 2015, estúdio Condá aqui na Super Condá. E agora então a gente vai passar para assuntos polêmicos, né? Mas esse programa é para isso mesmo. Eu tenho a alegria de ter aqui no estúdio, saíram duas trabalhadoras, duas lutadoras daqui do estúdio, entraram cinco agora e hoje o Pedro é bendito fruto aqui. Mas o importante é que os assuntos são preocupantes e vem aí realmente um momento de meditação e de ação. A quarta vigília feminista pelo fim da violência contra a mulher. Por mim, por nós, por todas. Acontece amanhã em Chapecó e a gente vai começar já aqui pela minha direita com a doutora Sandra Fagundes, que representa a OAB, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, caro ouvinte, bom dia a todas as conselheiras, né, e representantes da assistência social que estão aqui conosco. E realmente, Pedro, amanhã nós estaremos, dia 25 de novembro, né, comemorando, não diria comemorando, relembrando o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. O que, que seria esse Dia Internacional da Violência contra a Mulher? Ele foi instituído pela ONU em 1999, né, em respeito, eu digo em respeito, em memória de algumas irmãs da República Dominicana, né, que, onde elas lutavam pelos direitos sociais do seu país, e elas foram mortas pelo ditador daquele país. Então, daí nasceu a luta, né, de mulheres no mundo, junto com a ONU, e é onde também a articulação de mulheres brasileiras, juntamente com outras instituições, e hoje é apoiado pelo Conselho, comemora então a sexta vigília feminista pelo fim da violência contra a mulher, onde as mulheres poderão ir até a Praça Central, saber mais dos seus direitos, reivindicar mais pelos seus direitos. Voltamos a conversar com a doutora Sandra Fagundes. Zilda de Quadros, que representa a articulação de mulheres brasileiras. Zilda, bom dia. Primeiro, seja bem-vinda ao Estúdio Condá novamente. Eu tenho visto que a mídia tem colocado agora, nesses últimos dias, talvez pelo dia de amanhã que a doutora colocou, que é um dia importante, dia 25 de novembro, no caso específico, nesse combate à violência contra a mulher, a mídia tem colocado algumas situações que me chamaram a atenção. Por exemplo, tem mulheres aí, não vamos generalizar, que muitas vezes apanham, uma palavra bem popular, que realmente recebem agressões do companheiro, do marido, e omitem-se nisso. Então eu vi até uma mídia muito interessante na TV que dizia o seguinte: daí a mulher chega lá e diz, não, eu escorreguei, caí na calçada, eu me bati no banheiro, e aí por diante, omitindo-se de realmente denunciar o seu agressor. Zilda, você já esteve outras oportunidades aqui com vocês que também estão no estúdio hoje, falando sobre esse assunto. Primeiro, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pedro, bom dia, minhas colegas aqui do Conselho de Direitos da Mulher, da Secretaria. É um prazer novamente estar aqui na Super Condá, nesse programa que abre, né, sempre para as mulheres e para toda a comunidade, para o debate. Essa questão da violência contra a mulher realmente é um tema que nos choca. Nos choca e que, na maioria das vezes, tornou-se dizer que é natural, né? Que é natural a mulher apanhar do marido, que é natural, que é assim mesmo, que a avó aconteceu isso com a avó, com a bisavó, com a mãe. Então, as mulheres, elas têm vergonha, muitas vezes elas têm vergonha de denunciar, de assumir que sofreu a violência e que elas não são culpadas por essa violência, né? Então, tem esse caso de dizer que bateu o olho na geladeira, que caiu da escada, né? Que tropeçou e caiu, que a porta bateu. Então, tem as desculpas que as mulheres inventam para se proteger, na verdade. Elas têm, né, receio do revide, não? Tem receio do revide, tem receio do que a sociedade vai pensar se ela, né, se souber que ela apanhou do marido, né? E a gente tem que, na verdade, quem que tem que ter vergonha? Quem bateu, não quem sofreu a violência. Quem cometeu a violência tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha na cara e tem que assumir que a mulher é um ser humano e precisa ser tratada como um ser humano. Não é propriedade do homem. Não, ele não tem esse direito de fazer isso com ela. Não tem o direito de bater nela. E eu queria, Pedro, aproveitar... Sim. Que nós temos muita dificuldade. Nós temos uma lei Maria da Penha, como a Sandra colocou, que tem várias prerrogativas, que diz o que tem que fazer. E a gente vê que na prática muito pouco se funciona isso, né? Nós temos uma delegacia da mulher em Chapecó e nós, enquanto conselho, buscamos... Pedimos dados e a gente não tem exatamente, né? Não é fornecido esses dados. Tem dificuldade de saber quantas realmente mulheres sofrem violência. Mas porque tem uma caixa preta por aí? Tem uma caixa preta. Eu vou te dizer, eu fui atrás em outros anos também, esse ano, e sei que tem um site chamado assim, na SSP, né? Secretaria de Segurança Pública, Dados em Ação, que tem ali os dados. E a gente pode coletar esses dados. Mas aqui a gente tem dificuldade de conseguir. Só que esses dados, eles não são exatamente Chapecó. Olha, a nossa região é chamada... a nossa delegacia, ela atende o quê? Ela atende Águas Frias, Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira, Coronel, Guatambu, Nova Erechim, Nova Itaberaba e Planalto Alegre. Esses dados são centralizados. Agora, só escuta aqui. Quantos casos de violência doméstica nós tivemos até... 30/6/2015, nós tivemos um total de, só na Polícia Civil, de 924 casos. Denunciados? De violência doméstica denunciados. Sim, mas denunciados. Denunciados, uhum. Ocorrências. Uhum. Disso, dá em torno de 5,13 por dia. 5,13 mulheres de chapecoense ou dessa região que apanham por dia. Que coisa, que dado está recebendo. O número é elevado. Chocante. Claro que não é só de Chapecó, é dessa região toda aqui. Entendi, os municípios. Mas é alto. E é essa média que a gente tem. No mínimo de 4 a 5 mulheres por dia que sofrem violência doméstica. Então é alarmante esses dados. É. Deixa eu passar agora a cumprimentar a Miriam Aldainer. Aldana. Né? Aldana. Aldana, é? Uhum. Aldana. Muito bem. Miriam, que representa a Unichapecó, seja bem-vindo também aqui, bom dia. Bom dia para aqui, para a Rádio Supercondá, que abre esses espaços tão importantes para que a audiência possa ouvir, né, toda essa problemática, né, da violência contra a mulher. Realmente... quando a gente pensa, nossa, por que fazer uma vigília feminista pelo fim da violência contra a mulher? Realmente, são muitos assassinatos de mulheres por ano. Em 2014, foram registrados aqui no município de Chapecó 9 assassinatos de mulheres. E esse é um fenômeno que é de todo o país, né? Tanto é que o Congresso Nacional, o Senado, o ano passado, se viu obrigado... a criar uma nova figura no Código Penal que se chama figura do feminicídio. Isto é, que são aqueles assassinatos que acontecem por causa de você ser mulher. Ou seja, o fato de ser mulher, então, está sujeito a poder perder a vida só por ser mulher. Porque chegam, não são suficientes as análises que se fazem ou se desculpam, ah, é que o marido matou por ciúme ou porque estava bêbado ou por isso. Não, simplesmente pelo fato de ser mulher. E por isso que é tão importante nossa educação começar a entender como que se constrói essa feminilidade e essa masculinidade. Por que as mulheres se sentem tão... inferiorizadas de não ter a capacidade de denúncia. Por quê? Porque é uma construção da nossa cultura, nossa formação. E como também os homens estão educados dessa maneira, como se fossem os disciplinadores, não? Os que são os donos das mulheres. Então, isso é uma questão muito séria. E esse debate está posto também a nível nacional. Hoje, neste ano, tivemos muito debate a nível nacional e em todos os municípios, quando se definiu o plano municipal de educação para 10 anos, né, no nosso município, para determinar as diretrizes da educação. E aí uma polêmica toda de que não se pode ensinar as crianças, nem pode entrar a palavra de gênero nas diretrizes da educação para precisamente como trabalhar essa violência desde a infância, desde a educação. E não, então, aí também há oposição, porque os grupos mais conservadores e religiosos dizem, não pode haver essa palavra de gênero, porque vai acabar com a família, né? Então, há muitos desentendimentos em nossa formação, nas instituições, na cultura como um todo, não? Cultura de violência que leva a que se criem essas situações, né? Eu acho que é um esforço de toda a sociedade, de todas as instituições, de todos os grupos, que a gente tem que estar atento a esse fenômeno para ver como diminuir essa violência, não? Vamos andando em frente, então, na roda aqui no Estúdio Condá de hoje, a Ivana Alberghini, diretora de Proteção Básica na Secretaria de Assistência Social. Ivana, seja bem-vinda aqui. Outras vezes a gente já conversou sobre N assuntos, mas hoje um específico sobre a violência contra a mulher. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia às nossas colegas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Belenite, minha colega de trabalho da Secretaria. Esse é um tema bastante polêmico e eu diria assim, temos muito trabalho pela frente, né? Porque quando se colocam os números da violência que a Zilda acabou de colocar, nós temos aí um pequeno recorte das situações que vêm à tona, né? Que são denunciadas e que há aí um procedimento junto à delegacia ou aos órgãos de justiça, do sistema de justiça. Mas e as situações que acontecem dentro das casas, nas famílias, no interior das famílias e que não são trazidas à tona? E a gente fala, acho que muito, esses números falam muito da violência física. E a violência psicológica, né? Aquele ataque à autoestima da mulher, a verbal, que humilha, que não deixa de ser uma violência, que também causa muitos estragos, né? No como ser humano para essa mulher. E aí mulher a gente se refere à mulher, esposa, companheira e as filhas também, né? Porque provavelmente o homem que comete violência contra a esposa comete contra as filhas também. Então eu acho que o nosso problema é muito grande. Nós temos aí um trabalho muito grande pela frente nessa questão. E o que a gente percebe nos serviços de atendimento que nós temos instalados hoje, que ainda o encaminhamento para atendimento dessas mulheres é muito baixo. Nós teríamos hoje, com esses números, nós teríamos que ter uma demanda por atendimento muito maior. Que a gente já observa isso no atendimento à violência ou situação de violação de direitos, como a gente fala em todos os sentidos, né? Com relação à pessoa idosa, que isso já nós temos muito mais denúncia, muito mais demanda. A própria criança e adolescente, mas a mulher ainda é muito pequeno o acesso dela aos serviços. A gente teria, por esses números que a gente tem, que conhece, que ter já uma demanda muito maior de atendimento. Então, acho que nós temos um desafio, nós, enquanto política pública, junto com as demais políticas, como a saúde, a educação, a cultura, porque se trata aí de um conjunto de políticas públicas para tratar desse assunto, junto com o Conselho, né, com outros órgãos aí que defendem os direitos da mulher. Belenete Froza conhece bem essa área da assistência social, ela é assessora executiva. Belenete, seja bem-vindo novamente aqui. Também você em tantas ocasiões esteve aqui falando da secretaria, de outros assuntos relacionados a eles, problemas que a gente sabe que essa secretaria tem. Muitas vezes quer se atender todo mundo e não se consegue. A gente que já passou no poder público sabe das dificuldades que vocês têm. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, seu Pedro. Bom dia aos ouvintes da Super Condá. Bom dia às colegas conselheiras, a Ivana. Ouvi atentamente aí as várias colocações das colegas. E esse é realmente um grande desafio, né? Um desafio que na secretaria tem o lado prático, né? Do trato diário a essa questão. A questão da violência contra a mulher, na família, as crianças, meninas, enfim, ela bate a porta dos nossos serviços na nossa secretaria, seu Pedro, todos os dias, né? Porque ela se mostra através das aproximadamente 1000 crianças e adolescentes que nós atendemos. Ela se mostra através das mulheres, dos grupos, das famílias que nós atendemos através dos nossos 7 centros de referência da assistência social espalhados aí em toda a Grande Chapecó. Ela se mostra através dos grupos que atendem as mulheres. Hoje nós temos mais de 60 grupos de mulheres urbanos e rurais, né? Que são grupos de mulheres que se unem, se reúnem e que trazem também esta questão. Na terceira idade, né? A Chapecó é referência aí em várias atenções, desde uma cidade do idoso, agora uma universidade, os grupos. A violência, ela também encontra voz através desses espaços. Enfim, e especialmente, seu Pedro, através hoje dos serviços especializados que nós temos em Chapecó. Hoje nós temos 2 CREAS, que são Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Temos dentro desses equipamentos públicos equipes compostas de psicólogos, assistentes sociais, advogados, pedagogos, que estão diariamente preparados, estudam, estão se qualificando, trabalham numa integração direta com outras secretarias, saúde, educação, especialmente saúde, por conta da questão, com o sistema de justiça, defensoria pública, os promotores, enfim, para que nesse trabalho integrado se possa atender a essa demanda que, como a Ivana disse, ainda é pequena, que chega, mas que tem que ser atendida. Ao lado disso, nós também fazemos a busca ativa. Hoje é uma intervenção nova que existe hoje na política de assistência social, seu Pedro, que os técnicos não ficam mais esperando as situações lá dentro dos serviços. Se faz a busca ativa, por quê? Às vezes a violência ela é trazida de uma forma que exige uma intervenção dos técnicos nessa família. E se vai, então, para que ou se possa minimizar o impacto da violência, ou se possa tratar, se possa, enfim, disponibilizar aqueles serviços que hoje são serviços de qualidade para atender a mulher. Nós, dentro da política de assistência social, eu gosto de dizer, nós temos um compromisso central com a família. Até porque não há como nós falar em sociedade sem falar na família, seja ela dentro de qualquer configuração que se estabeleça, respeitadas aí todas as que aí estão. Portanto, a Secretaria em Chapecó vem evoluindo, vem se aperfeiçoando neste trato com a questão da violência contra a mulher. Até porque nós temos a violência contra a mulher na mais tenra idade. Hoje nós temos 100 e poucas meninas, seu Pedro, acolhidas no nosso sistema de acolhimento. Nós temos idosas acolhidas. Nós temos um público feminino que não é só esse público que vem por conta de uma situação, recebe, participa de grupos, recebe todo aquele encaminhamento e depois consegue. Não, nós temos situações que o município tem que acolher por conta dos rompimentos, dos vínculos que se deram a partir dessa situação. E às vezes isso acontece lá na mais tenra idade. Né? Então, o compromisso é grande. O senhor sabe que no bojo dessa questão existe uma questão cultural muito grande. E também uma questão que ela envolve o posicionamento da própria mulher. Em muitos casos, o insucesso de um trabalho, seu Pedro, ele se dá quando a mulher desiste. Ela diz, não, eu não quero. Ela acaba recuando, né? Ela acaba recuando por quê? Por conta da questão financeira, de não ter uma estrutura para se manter e manter os seus filhos. E aí entram outras ações transversais. Aí registra-se aqui, seu Pedro, a importância da qualificação da mulher, da educação, dela estar preparada para

Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Natal antecipado Nery Calçados. Compre calçados para toda a família e comece a pagar só depois do carnaval. Vem pra cá. Nery Calçados tem um par perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, bem no centro de Chapecó. Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. Neste Natal, todo Ford sonha em ganhar você de presente. Ranger XLT Diesel 4x4, a partir de 145 mil à vista. Ou entrada de 94.250 com taxa zero e saldo em 30 vezes de 1.758. Venha conferir no seu distribuidor Ford Esperandio em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Bem, 9h33, hora brasileira de verão, temperatura subiu 1 grau, 23 graus em relação ao intervalo anterior. E o Estúdio Condá aqui na M610 Super Condá, uma emissora interestadual, nesta terça, dia 24 do mês de novembro. Então não esqueçam, depois a gente vai detalhar aqui com as mulheres que estão conosco no programa, a quarta vigília feminista pelo fim da violência contra a mulher. Por mim, por nós, por todas. Amanhã, a partir das 18 horas, na Praça Coronel Bertazzo, centro de Chapecó, amanhã, dia 25. Doutora Sandra Fagundes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, advogada, pertence à OAB. Eu falava no intervalo, a gente tem esse intervalo justamente para trocar ideias e já adiantar os assuntos da sequência do programa. Ascensão da Lei Maria da Penha. O que que ela mudou? O que que ela traz de benefício? Ela está sendo cumprida? O que que muitas vezes a gente fala, e eu falei com a senhora no intervalo, a mulher se omite muitas vezes de denunciar o agressor, o seu companheiro, o seu marido? Pedro, ótima pergunta. A Lei Maria da Penha, ela é um marco no combate e prevenção à violência contra a mulher. Por quê, Pedro? Porque a Lei Maria da Penha, ela foi criada, embora ela tenha levado o nome da Maria da Penha, né? E ela é um símbolo, né, da luta e do sofrimento da mulher que vive numa situação de violência. E você veja que, se nós formos analisarmos o caso da Maria da Penha, a Maria da Penha, ela era uma biofarmacêutica, o marido, seu esposo, ele era um economista, né? Ele era professor universitário. Eles tinham uma condição, vamos dizer assim, de vida socioeconômica razoável, né? E a Maria da Penha, por muitos anos, ela sofria, de acordo com o relato dela, né, no próprio livro, ela sofria violência do marido, e ela se calava, né, devido às ameaças e a vergonha que ela tinha de expor a sua condição em situação de violência contra ela. Aí veio toda essa situação, né, que ele tentou por duas vezes assassiná-la, né, e ela, a partir dali, começou uma luta. Mas antes disso, a gente sempre diz assim, movimentos de mulheres, grupos de mulheres, eu digo mulheres, né, à frente do seu tempo, já tinham essa luta de mudar a lei 9.099 de 95, que quando a mulher era agredida, ele era condenado a pagar a cesta básica ou prestação de serviço comunitário. Então, para se criar a Lei Maria da Penha, foi para idealizar o projeto Maria da Penha dessa lei, né? Foram contratado um consórcio de ONGs que representavam mulheres de todo o Brasil, né? Então foram discutidas, cada artigo da Lei Maria da Penha foi discutido, porque também devido, vamos chamar de reuniões e conferências de mulheres, onde elas expunham as suas necessidades, qual seja. A mulher não era possível que a mulher, né, quando ela fosse agredida, ela fosse entregar a intimação para o próprio companheiro e daí nesse momento ela levasse uma surra. Não era possível, né, que como pena ele tivesse só pena de cesta básica e prestação de serviço comunitário. Então, ela trouxe as formas de violência, qual seja, violência física, moral, sexual, patrimonial e psicológica. Que mais? Um marco importante que é a medida protetiva, né, que a mulher hoje tem quando ela sofre agressão. Ela pode ir na delegacia, ela pode procurar um advogado, né, para requerer essa medida protetiva, para que o agressor muitas vezes seja retirado do lar ou que seja decretado a questão da distância, né, e ficar incomunicável com a mulher. Perfeito. A Lei Maria da Penha, Pedro, hoje ela foi eleita pela ONU como uma das três legislações mais perfeitas do planeta, porque ela, além dela trazer as formas de dizer que a violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos, e ela foi criada também, inspirada em tratados de direitos humanos internacional, aonde que esse tratado diz que nenhum governo, né, nenhuma sociedade pode discriminar a mulher, e que esses governos, que essa sociedade, eles têm que criar políticas públicas, que são as políticas públicas, projetos, para que a mulher possa mudar essa questão da violência. Uma delas, Pedro, o que eu digo assim, como foi falado aqui, é a questão cultural mesmo, tá? É a questão cultural do quê? Aquilo que a Miriam falava, que a Zilda falava, que no decorrer da história, isso foi trazido em lei, que o homem, ele era dono do corpo e da mente das mulheres. Houve uma época na história que a mulher, ela era equiparada aos relativamente incapazes, porque ela não tinha direito de ter seu CPF, ela não tinha direito ao trabalho, ela não tinha direito de mandar em seu próprio corpo, né? Ela não tinha o direito de sair na rua desacompanhada, não tinha direito de ler e escrever. E tudo isso é graças a mulheres, né, como eu digo, essas que estão aqui hoje, lutando pelos direitos, fazendo voz a essas mulheres, por exemplo, que participaram das pré-conferências municipais, onde nós tivemos juntamente até com a Secretaria de Desenvolvimento Social em diversos bairros, onde elas puderam expor as necessidades delas, e elas expuseram lá que elas precisam do quê? De uma delegacia, por exemplo, lá no bairro EFAP, que os serviços que nós temos hoje, não estamos desmerecendo, né? A gente parabeniza e o conselho e toda a sociedade falta, considera importante todo esse trabalho que já tem, mas nós precisamos melhorar. O que nós precisamos hoje é justamente criar políticas públicas, como foi falado aqui, mas por que essa mulher se omite? Porque falta empoderamento, porque falta informação, a mulher realmente não tem acesso, né? Nós que trabalhamos, que militamos no dia a dia, né, nessa questão de defender a mulher, muitas vezes no judiciário, muitas vezes seja na delegacia, seja em outras áreas, né, e enquanto conselho mesmo a gente percebe qual que é a queixa delas. Nós não temos acesso. O que, que é esse acesso, Pedro? A mulher, ela tem o direito, e não só de ter uma orientação jurídica, porque a maioria das mulheres aqui, as mulheres que estão me ouvindo, elas sabem do que eu estou falando. Elas têm dúvidas quanto à questão, muitas vezes, de sair de casa e abandono do lar. Isso é a questão mais corriqueira. Eu vou abandonar meu lar, eu não vou deixar os poucos... Perde os direitos, doutor? Não perde. Não existe mais essa questão de abandono de lar. Não existe mais essa questão de perder a guarda dos filhos. Se ela que está sofrendo violência doméstica, né, como é que ela vai perder a guarda dos filhos? Então, mas para tudo isso, eu preciso... A própria Constituição diz, Pedro, que não existe justiça sem a efetiva participação do advogado. Né? Então, essas mulheres precisam não só de uma orientação jurídica. Nós fizemos um fórum pelo fim da violência contra a mulher. Nós chamamos lá representantes dos órgãos, né, que fazem a política pública para a mulher. E nós tivemos lá um representante da Defensoria. E ele mesmo relatou para nós lá que eles não atendem casos de violência doméstica. Eles, pelo contrário, eles atendem o agressor. E a gente não discute isso, porque todo mundo tem direito de defesa, né, todo cidadão. Mas eles defendem, fazem a defesa do agressor e não da mulher em situação de violência doméstica. Então, o que que a gente entende enquanto conselho, enquanto estudo, enquanto legislação mesmo, é que são necessárias realmente criar-se políticas públicas transversais, aonde sejam conversado, feito reuniões, aonde um procedimento, por exemplo, quando a gente fala de rede, né? Eu conheci realidades de outras redes, por exemplo, em Londrina, que uma vez por mês o judiciário, a delegacia, a Secretaria de Assistência Social, de Cultura, todas essas secretarias que teriam que criar uma política para a mulher, eles sentam a saúde e eles vão formalizar um procedimento. Todos esses órgãos, eles ficam cientes, e quando se chega num lugar, eles sabem para onde encaminhar a mulher, né? Então, nós temos aí, claro, equipamentos importantes, e vou finalizando aqui, porque vou deixar para as minhas colegas também falar um pouco, né? Nós temos equipamentos importantes, qual seja a Delegacia da Mulher, que foi também uma reivindicação de movimento de mulheres, que foi uma reivindicação, né, de estudantes, né? Na época até participei desse movimento para efetivar a Delegacia da Mulher, e que também não é especializada, né, que é da mulher, da criança, adolescente e idoso. Nós temos casa-abrigo, nós temos CREA, mas nós precisamos realmente de termos um plano municipal, né, onde nós tratemos do direito, que nós estamos falando de uma forma de violência, que seria a violência doméstica contra a mulher, mas nós temos muitas formas de violência contra a mulher. Violência institucional, violência no trabalho, violência da mulher do campo, violência da mulher indígena. Então, e a mulher, ela é um ser específico, Pedro, senão não precisaria aí uma lei, né, que desse licença maternidade para a mulher, não precisaria leis de proteção à mulher, porque a mulher realmente, ela tem que ser tratada com igualdade. Mas esse princípio da igualdade, Pedro, o que que ele diz a Constituição? Que os iguais, eles têm que ser tratados iguais, e os desiguais de forma desiguais na medida de sua desigualdade. E a mulher, nesse sentido, quando ela está em situação de violência, ela é uma desigual. Porque biologicamente, nós mulheres somos diferentes do homem, né? Nós mulheres, eu pergunto para ti, Pedro, uma mulher, quando ela casa para quê? Para ser feliz, para constituir uma família. Não é verdade? Para ter filhos. Para ter filhos, constituir uma família. E ela recebe essa violência justamente onde? Ela vai, eu sempre costumo dizer uma coisa, que ela pensa que casou com um príncipe, ela vai ver que casou com um sapo. E aí ela já tem filho, ela já tem ali a dependência, como foi colocado aqui, a questão da dependência econômica. E eu falo, Pedro, porque eu digo, eu milito nessa área. E as mulheres têm muita dependência quando ameaça. Eu diria assim, que o medo e a vergonha, a dependência econômica são fatores determinantes para a questão de omissão. Eu diria assim, eu não colocaria assim de omissão, sabe? Eu acho um termo muito forte, eu acho um termo até que ofende a mulher, sabe? Essa mulher que está oprimida, essa mulher que está precisando de uma palavra, né, amiga, para sair de uma situação. E o que precisa é isso, é criar projetos de prevenção e de combate articulado e de forma transversal. Bem, vamos em frente então. Eu quero ouvir da Zilda agora e da Miriam, as ambas estão pertinho uma da outra, né? A questão, Zilda e Miriam, em relação à violência contra a mulher. Não existe posição social, econômica, idade, ela vem de tudo que é lado, hein? Na verdade é isso mesmo. Não existe posição social, não existe mulher que trabalha e que não trabalha. Bom, todas as mulheres trabalham, né? Mesmo as que só trabalham estão em casa, estão trabalhando muito, igual. Muito, né? Tem um trabalho mais árduo muitas vezes ainda. Mas a violência ocorre em todas as camadas sociais, né? Tem alguns casos que as mulheres têm outras formas, né, de se proteger. Outras, todos os vizinhos enxergam na hora da violência. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que a Lei Maria da Penha veio para mudar isso. E a gente tem que encarar dessa forma. Então, não existe essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente precisa meter a colher sim, a gente precisa denunciar sim. Né? Se é o nosso vizinho, a nossa vizinha que a gente vê isso, tem que denunciar. E a lei tem que tomar as atitudes da lei. né? Se é violência, tem que... Não precisa a representação da mulher, nós, né? A Lei Maria da Penha tem esse entendimento. A gente vê que os delegados têm entendimento diferente, mas a gente precisa avançar isso. É violência? É questão de violência? Tem que ser encarada como um crime. E esse crime tem que ser... Tem que ter encaminhamentos. Eu acho que a gente precisa avançar nessa questão. Então, briga... violência contra a mulher não é natural, não é para ser, precisa ser denunciado. Né? Se a mulher não tem essas condições, que os filhos, que os familiares, que os vizinhos façam, mas façam, porque precisa acabar com esse círculo. E outra coisa, nós aqui em Chapecó vemos nesse movimento, né, há 6 anos, organizando essa vigília. Por quê? Porque a gente precisa que mais pessoas se sensibilizem com esses casos. Nesse levantamento que a gente tem aqui da SP... Da questão da polícia, né, em geral de Santa Catarina, diz que nesse primeiro semestre foram 7 mulheres assassinadas nessa nossa região aqui, né, nesse caso de violência doméstica, 7 em 6 meses, mais que uma por mês. E o que isso quer dizer? Que se a gente não fizer nada, que se a lei não tomar as atitudes que estão aí nessa questão da Lei Maria da Penha, e que se a sociedade não se mobilizar, muitas mais mulheres vão morrer por causa de quê? Só porque são mulheres, como a Miriam disse. Não vão morrer porque, né, porque sofreram um acidente de carro ou porque a violência está grande. Não, elas morrem por serem mulheres. E isso a gente não pode admitir. Então, essa vigília de amanhã, final da tarde, é para isso, é para sensibilizar mulheres e homens, a sociedade como um todo. Que existe, essa questão, Zilda, da violência prejudica a todos, não prejudica só as mulheres, prejudica a sociedade. Então a gente precisa tomar parte disso. E a família num conjunto. Eu só queria fazer uma colocação, se ele interrompendo um pouquinho. Tem algum tabu das mulheres em relação a participar desses movimentos, como a vigília de amanhã? Olha, eu não tem diria... Mulheres, eu não vou me expor. Eu não diria que é tabu, Pedro. Assim, as mulheres são sempre sobrecarregadas. Elas têm a questão do trabalho, elas têm a questão dos filhos, do cuidado dos idosos. Então, as mulheres são sobrecarregadas. E qualquer atividade que tem que ir para a rua é mais uma atividade. Então, tem essa dificuldade, eu vejo. Né? Além de ter umas que sofrem violência, que não vão ter coragem de ir. Mas eu acho que é importante a sociedade se mobilizar... Para isso, para que esses casos de violência sejam vergonhosos para quem cometeu a violência e não para quem sofreu. E quem sofreu se sinta acolhido pela sociedade como um todo para fazer essa denúncia e para que a sociedade consiga evoluir, né? Consiga crescer. Porque não vai ter uma evolução da nossa sociedade, a sociedade não vai ficar bem se as mulheres continuam apanhando, continuam sendo submissas, continuam sendo responsáveis por tudo e ainda... tem que sofrer violência. Eu acho que só... Pois eu quero a opinião da minha, pode falar. Não. É bom, pode interagir sem problema. Eu acho que fique bem claro, e eu acho que é importante frisar aqui, que esse ato é para todas as mulheres. Não para as que... Não especificamente para as que sofrem violência. E não, mas tem faixa etária? Não, Iva? Tem faixa etária. Não. Mulheres e homens também, mulheres, né? Que homens acreditam que isso é uma situação que tem que ser eliminada da nossa sociedade. Então, acho que é um momento para que quem concorda, quem sabe que isso é uma causa importante a ser debatida e combatida, que se faça presente amanhã. É que há muita dificuldade de entender, tanto por parte de homens quanto de mulheres, que é necessário fazer esses atos de lembrar as mulheres que morrem, não? Tão injustamente. Porque não é só porque estão ocupados, mas porque há uma espécie de naturalização de dizer, já estamos tão acostumados à violência contra a mulher, de gritar à mulher, judiar, enfim, muitas coisas que é algo como natural. Então, e algumas pensam também, eu acho que sim, que também há preconceito, né, de dizer, são mulheres feministas, há muito preconceito de dizer, mulheres que não é uma causa importante, há outras coisas mais importantes para lutar, por trabalho, por moradia, né? Então, se há vamos dizer assim, um descaso de parte de tanto de homens como de mulheres, de dizer como que seria, teria que haver toda uma mobilização do município, né? Para dizer, não vamos a ocupar simplesmente aquela rua em frente da praça, né? Com um pouquinho de mulheres ali, fazendo uma vigília que as pessoas passam e nem entendem. que precisa ser de uma mobilização maior de denúncia, de nos juntar tanto a prefeitura, a todas as secretarias, interesse, a sociedade como um todo de denúncia. E por quê? Porque também é a Lei Maria da Penha, mesmo que é uma lei muito avançada, inclusive eu estive em alguns países da América Latina discutindo políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, e a Lei Maria da Penha é um destaque internacional. Mas ela, realmente, para que chegue a ser implementada, é muito complicado. Por isso que nós tivemos, em nosso grupo de pesquisa, analisamos 3 casos de mulheres que, depois de haver apresentado 16 boletins de ocorrência, aqui em Chapecó, no entanto, o marido foi assassinada pelo marido em um hospital regional. Por quê? Porque realmente essa lei é muito difícil chegar a implementá-la, porque não há capacitação para os operadores do direito e para a sociedade de que é essa lei. Não há um estudo. Eu queria só fazer uma colocação, só complementando, né? Sim. Me permite? É a questão assim. Eu sempre costumo fazer uma reflexão, Pedro, de pensar assim. Hoje nós estamos no século XXI. Nós, mulheres do século XXI, né? Nós somos mais da metade da população mundial do Brasil, né? Do estado de Santa Catarina de Chapecó. Aí nós falamos aqui desse caso dessas moças aqui que foram assassinadas no seu país porque elas estavam reivindicando seus direitos. Nós temos casos de mulheres brasileiras que saíram às ruas, que foram buscar os seus. Nós temos o voto é porque mulheres lutaram, né? Mulheres e homens também. Aí eu pergunto, a violência doméstica, a gente diz, ela é uma violência na família. E eu faço um outro questionamento. Se de um lado o menino, ele observa, né, o seu pai ser um perpetrador da violência, e de outro lado a menina vendo a subordinação dessa violência, como é que eles vão crescer? Aí que a gente diz da cultura. Então, Pedro, aí que eu pergunto, eu não sofro a violência, mas qual o mundo, né, qual o Brasil, qual Chapecó, nós vamos fazer 100 anos, qual no nosso centenário, qual o município ele quer para suas mulheres? E eu pergunto então para cada mãe, para cada pai, né, para cada tia, para cada avó, o que que eu vou deixar, nós mulheres, né, nós pessoas do século XXI, queremos deixar de legado de direitos, porque hoje nós recebemos um legado de direitos dessas mulheres, né, dessas pessoas que lutaram, e nós? Então, é um momento mesmo de ir para... Não é um ato, né, insano, não. É um ato de relembrar, de buscar direitos pelas mulheres. Então, por isso, nós convidamos a todos, e homens também, porque nós temos movimentos de homens, né, pelo fim da violência contra a mulher. Bom, agora 6 para as 10, está chegando umas perguntas curiosas até. E isso me chama a atenção no outro assunto que eu vou abordar depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avante. 9:54. Promoção Natal Antecipado Avan. Durante todo o mês de novembro, toda loja, todos os departamentos, tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. Árvore de Natal 1,80m de R$ 99,90 por R$ 49,99. Todo o setor de artigos natalinos com 10% de desconto. Aproveite esta super liquidação. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Na semana do Black Friday Avan, você encontra ofertas todos os dias. Avan, o melhor Natal do Brasil. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Venha conferir o que a Calçados Novo Hamburgo preparou para você. Grande promoção na linha Espadrilles. São vários modelos e estampas diferentes com um preço incrível. R$ 49,90. É isso mesmo, R$ 49,90. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato.

vômito, tá? É bom de saúde, hein? E eu falo pra eles, faça como eu. Passe a tomar o Amargo da Natural Erva todos os dias que tu vai ver a tua vida melhor. Mas atenção, cuidado para não ser enganado quando for comprar o Amargo. Só compre se for da Natural Ervas. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Eu vou ter que sair logo. Tá. Bem, agora 10:03, a doutora Sandra Fagundes, representante da OAB, que é presidente do Conselho dos Direitos da Municipal das Mulheres, está com outro compromisso, doutora? Isso. E eu queria agradecer a sua presença aqui, a gente vai continuar porque temos perguntas aqui dos ouvintes. Eu queria responder só essa ali, aquela que o senhor falou primeiro. Deixa eu colocar então, eu vou aproveitar já, depois eu quero uma participação também novamente da assistência social, né? É, para poder equilibrar o programa aqui, mas assim, ó, eu tenho uma colocação muito interessante aqui que vem do Luiz, escutem bem, Luiz, está aqui o seu telefone identificado, ele diz assim, olha, quando a mulher é ruim dentro de casa, não deixa o homem sossegar, sempre nervosa, só o homem trabalha e nunca está bom dentro de casa. O que podemos fazer? Não existe diálogo. Será que a Maria da Penha não vale também em versão contrária? Não. Não, isso não, Luiz, não procede. A Lei Maria da Penha já diz, ela é o estatuto para a mulher, né? Porque a gente sabe até que tem alguns casos isolados, né, de violência, são isolados, mas até existem, né, de mulher contra o homem. Vou responder de uma maneira mais técnica. E para isso nós temos daí o Código Penal, né? Ele pode ir na delegacia, né? Se caso venha sofrendo alguma agressão, né? Registrar o boletim de ocorrência, né? Que é um direito da pessoa, qualquer um que se sinta humilhado, ou seja, na sua dignidade ou na sua integridade física, pode procurar seus direitos, né? Tanto o homem como a mulher. Mas numa relação, né, de afeto, né, uma relação de marido e mulher, ou seja, de companheiro, prevalece a Lei Maria da Penha sempre em favor da mulher. Tá bom, doutor, seria essa? A senhora tem que se afastar agora? Eu vou me afastar. Eu então agradeço pela sua presença, pela sua contribuição no programa, viu? Muito obrigada, eu me sinto muito grata, Pedro, obrigada pela oportunidade, as minhas colegas aqui, e eu estou indo e quero deixar uma mensagem só, não deixem de vocês irem amanhã na Praça Central, né, e fiquem com esse pensamento, o silêncio, ele é cúmplice da violência, e mulher, lute pelos seus direitos, obrigada. Obrigado pela sua presença, doutora. O Anderson faz mais uma pergunta aqui. Agora quem fica no estúdio pode responder. Ele diz o seguinte aqui, está identificado aqui com o seu telefone. Ele coloca, por a presidente, fala a presidente da República, ser uma mulher, ela está ajudando as mulheres nas leis? Quem é que se candidata a responder? Zilda se candidata, hein? Pode, então vamos lá. Respondeu o Anderson. Então, Anderson, as mulheres nesses últimos tempos tiveram muitos avanços nas políticas públicas. E a presidenta da República, sim, ajudou muito as mulheres, né? Essa questão dos pactos de combate à violência contra a mulher, que Santa Catarina é signatária, assinou. Então, foi um pacto criado pela presidente Dilma, né, para combater a violência. O Brasil, o país, já tinha assinado esse pacto e foi repactuado com todos os estados. Além disso, foi criado um ministério, né? Um ministério, tinha uma ministra, agora foi reordenado, mas tem uma política pública específica para essa questão da mulher. Temos vários acessos à Casa da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira também é um programa criado, né, para combater a violência de todas as formas, também do governo federal. Outras políticas que vêm no sentido de combate ou diz que denúncia foi criado nesse governo, né? No governo do Lula, mas ampliado agora no governo da Dilma, diz que denúncia. Temos muito investimento em outras delegacias da mulher que não tinham, em casa-abrigo, né? que tem recurso federal para isso. Eu acho que a questão de políticas públicas tem aumentado bastante. Nós não tínhamos antes de ter uma mulher presidente. Vários desses programas não existiam. Inclusive, a Lei Maria da Penha foi mais efetivada nesse governo também, né? Começou com o Lula, mas foi efetivado no governo da Dilma. Tá, o Anderson, então, está satisfeito com a resposta. A Silvana faz uma colocação interessante aqui. Escutem bem, ó. Eu tenho uma pessoa na família que faz muitos anos que ela sofre ameaças. Tem medida protetiva e tudo mais. Mas ele, o esposo, não sai de casa. Ele já saiu de casa, mas ele ameaçou dizendo que se ela não voltasse, iria matar um dos seus irmãos. Ela voltou ontem para casa contra a vontade. Ela não deixa nós da família fazer denúncia por medo. O que fizemos? A pergunta da Silvana, e aí fala de uma pessoa da família, hein? Quem é que pode dar uma orientação, de repente? Pedro, é o que eu falo. Muitas vezes a mulher sofreu violência e está com medo. Realmente, porque o que a Miriam falou na pesquisa, né? Teve casos em Chapecó que ela teve 19 boletins de ocorrência e o ex-marido foi lá e matou ela. Então, muitas vezes a mulher fica com medo. Mas a sociedade tem que se mobilizar. Esse sobrinho que está perguntando, sei lá, parente, ele tem que denunciar. Ele tem que denunciar. Não pode deixar, não pode, essa responsabilidade não pode recair sobre a mulher que já sofre violência. Então, a sociedade precisa fazer sua parte. A denúncia precisa ser feita. Não dá para deixar, daqui a pouco, essa mulher ser assassinada e sem fazer nada. Então, as pessoas que estão ao redor precisam se mobilizar. Não podem deixar isso acontecer. Porque senão vai ser mais uma mulher que vai ser assassinada pelo marido ou pelo ex-marido. Bom, vamos lá. Procurei a delegacia da mulher há um tempo. Uma colocação de uma ouvinte aqui. Fui muito bem tratada por todas. Fiquei mais de 2 horas colocando o meu problema com o meu marido. Não que o marido estivesse junto. O problema dela era com o marido, né? Ninguém fez nada. Meu marido não foi nem chamado. Continuei com problema e sozinha. Sei que hoje mudou um pouco, mas quem sofre violência tem pressa. Precisa de atitude mais do que palavras. Consegui me libertar sem ajuda de ninguém. Eu fui forte, mas quem não é? É uma ouvinte que está colocando aqui, ela não se identificou, veio pelo WhatsApp aqui, mas é interessante essa colocação dela, né? Não sei se vocês têm alguma coisa a colocar, Miriam. Sim, que realmente quem sofre violência, né, a autoestima dessa pessoa está pelo chão, né? Não tem essa capacidade de ir à luta, de se fortalecer, de ir enfrentar tudo que tem que enfrentar, né? E realmente precisa, não podemos continuar dizendo assim, ai, que a mulher não representa, é que não adianta, porque está aí os casos das mulheres que denunciam, mas não vão até o fim, né? Não vão até o fim porque essa violência se dá em uma relação de amor e de ódio, em uma relação bem contraditória. Existem todos os estudos que falam desse ciclo da lua de mel, que o marido se arrepende, vai, pede perdão, leva presentes, volta, vai, faz e mil volta, promessas volta e volta, e ela acredita, né? Então é uma problemática bem complexa, não é fácil de ser tratada. E volto a insistir, não, a necessidade da capacitação e da compreensão, porque muitos em las delegacias os que atendem as mulheres, às vezes os próprios os que escrevem quando chega o boletim de ocorrência, dizem, ah, mas que adianta, outra vez a mulher vem aqui, a gente escreve e não adianta, ela não vai, não, ela desiste daqui a pouco. Então é como dar apoio a essas mulheres, não? Porque essas mulheres não têm a capacidade de ir a se defender. E como a Zildinha coloca, não? Como é necessário que toda a vizinhança, as pessoas, sentirmos corresponsáveis por esse trabalho. E fazer a denúncia. E outra coisa é que a Lei Maria da Penha, por exemplo, traz em suas medidas preventivas trabalhar com o agressor. né? Ter capacitação quando eles estão presos e tal, fazer trabalho com eles para também entender o que significa, como que eles mudaram esses posicionamentos. Eu tive a oportunidade de entrevistar vários presos pela situação da Lei Maria da Penha, né? E há muita confusão a respeito do que é, como que eles entendem essa lei. Eles entendem que é uma lei injusta, porque só vai para a mulher, que não beneficia o homem, que eles são vítimas, que as mulheres por quê? Porque esse é o senso comum, né? Inclusive, como falamos no intervalo, essa lei foi muito difícil de ser aprovada. Foram 11 anos, muitos, não? Debates, não, muitos debates, porque nós temos um sistema judiciário muito machista, que ainda não compreende que precisa medidas explícitas para enfrentamento dessa desigualdade de gênero, dessa violência contra a mulher que está instaurada, não? Em nosso cotidiano. Muito bem. 10 horas, 12 minutos. Agora eu quero saber, então, da Secretaria da Assistência Social, da Ivana Aldeguini, diretora de Proteção Básica, a Belinete Froza, que tem amplo conhecimento nessa área, assessora executiva, alguma coisa que a Secretaria está fazendo, porque a doutora Sandra Fagundes colocou aqui uma questão que precisa políticas públicas, né? Para a gente saber, e o ouvinte também, gente, o que está fazendo a Secretaria dentro, obviamente, por quem passou lá dentro do serviço público sabe isso, das condições. Uhum. Seu Pedro, nós temos dentro da secretaria hoje, o que a gente disponibiliza é desde um trabalho que começa na prevenção, né? Que começa na prevenção lá na ponta. Quando a gente falou aqui muito de cultura, de educação, de informação, obviamente há que se criar oportunidades para que as mulheres tenham informação, tenham acesso dos seus direitos, para que, inclusive, situações de violência se tornem claras, né, e cheguem aos órgãos de atendimento. Então, tem muitos programas, muitos serviços hoje que atuam nessa área da prevenção. Na área, quando a violência ela já é um fato, né, que já ocorreu, nós temos os serviços especializados, que eu volto a dizer, que são os nossos CREAs. Né? Benito, me permite uma pergunta que me vem na mente agora. Existem casos já da terceira idade com esses problemas, hein? Sim. Nos CREAs, hoje, nós temos... Depois já com a maturidade conjugal? Sim. Nós temos, inclusive, situações de violência contra mulheres idosas que estão aparecendo hoje em Chapecó, felizmente, graças aos programas da administração municipal voltados para a mulher idosa. Belenita, me dá uma parte aqui dos números? Sim, que aqui tá separado por idade, né? Só de ameaça tem 31 casos nesse primeiro semestre. Sim. E de lesão corporal, 11 casos. De idosas que sofreram violência contra a mulher em casa. Só idosas. De esposas, né? Situações, seu Pedro, que apareceram com o encorajamento dessa mulher idosa que hoje participa na Cidade do Idoso, que até porque todos os nossos profissionais da nossa secretaria hoje, profissionais competentes e atentos a essa questão, estão preparados para ou identificar no público alguma situação de violência, ou ouvir, fazer uma boa escuta de uma idosa, de uma mulher que chega e diz: olha, eu estou sofrendo violência lá na minha família, o que eu posso fazer? E criar aí um caminho que pode começar lá no atendimento dos nossos técnicos lá nos CRAS e pode chegar ao um atendimento lá no CRES, com a participação de grupos, um trabalho que eu reitero aqui, muito importante, realizado com o judiciário, porque nós precisamos ter também o sistema de justiça ao lado. As questões são muito complexas, precisa. A saúde, muitas mulheres que são atendidas no CREAS, em dado momento elas precisam de atendimento psicoterápico. E quem que dá esse suporte? A nossa Secretaria da Saúde, também com técnicos especializados que atuam e conseguem, então, fazer com que ou se reduza os danos da violência, ou se resolva, ou se minimize, porque a questão é muito complexa, e especialmente, seu Pedro, quando envolve não só a mulher, mas filhos. Eu quero fazer um registro aqui. Nós, neste ano de 2015, até outubro, na nossa Casa Abrigo da Mulher, nós acolhemos 46 mulheres, passaram pela Casa Abrigo, e 36 filhos. As mulheres são recebidas na nossa Casa Abrigo com seus filhos e atendidas neste equipamento. Hoje temos 2 mulheres na Casa Abrigo, né? Mas um serviço que está lá. Nos nossos CREAS, seguramente neste momento, se nós formos para os nossos CREAS, o senhor vai encontrar lá, ou em atendimento individual ou em grupo, mulheres, famílias, às vezes até casais, que são chamados, são encaminhados pela delegacia, pelo judiciário, para este atendimento. Muitos resultados positivos, resultados que estão contribuindo para que a gente mude esse cenário. Agora, eu concordo com aquilo que foi dito até aqui, temos muitos desafios pela frente. E esse desafio, seu Pedro, ele começa pelo posicionamento da própria mulher. Ele, a partir do momento que ela, a exemplo do que um relato que uma senhora colocou, né? Sim. Né? Falou do serviço público, mas falou também da sua atitude, né? Então, ali que reside talvez o verdadeiro empoderamento da mulher. Dela dizer, não, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a vida da minha família? E isso não é fácil, né? Nós, poder público, nós, administração municipal de Chapecó, Secretaria da Assistência Social, nós somos uma parte muito importante. E temos um compromisso muito sério. A nossa secretaria hoje, com 270 servidores, ela é composta por mais de 80% de mulheres. Mulheres que estudaram, que se formaram. E esta questão, ela nos toca diretamente. E nós temos um grande compromisso, inclusive, enquanto governo municipal, de mudar esse cenário aqui em Chapecó. De construir, juntamente com o conselho e demais órgãos, um plano municipal para atendimento à mulher competente, um plano com boas propostas, com compromissos, né? Articular a rede, fortalecer, a exemplo do trabalho que nós já temos integrado com o Conselho da Mulher, enfim, mas somos uma parte, eu volto a dizer. A própria sociedade tem que participar. Nós precisamos dessa união. E, seu Pedro, que tudo isso possa ser construído num clima de paz. E de unidade. De unidade, porque sem isso nós não vamos chegar a lugar nenhum. No embate, no confronto, na guerra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso, é isso que a gente se propõe, ao diálogo, a espaços competentes como os fóruns, as conferências, esse espaço maravilhoso de rádio que a gente sabe que muitas pessoas, mulheres, estão ouvindo. E é mais uma vez, para finalizar, a gente quer disponibilizar todos os nossos serviços. Nosso compromisso, seu Pedro, é com a população. As nossas portas abertas estão para a população, e especialmente nesta questão, para a mulher chapecoense. Helenita Froze, eu já vou agradecendo sua presença, estouramos nosso horário aí, o assunto nos levaria mais um tempo, mas eu sou escravo do relógio. Obrigado pela sua presença, Helenita Froze, viu? Obrigada, seu Pedro, e mais uma vez o nosso compromisso, né, o nosso convite para as mulheres participar dessa vigília, participar de todos os atos que têm a ver com a nossa vida e ao futuro que nós queremos deixar para a nossa sociedade. Ivana Alberghini, diretora de Proteção Básica da Secretaria da Assistência, também obrigado pela sua presença, Ivana. Obrigado, seu Pedro, obrigado pela oportunidade. Tudo bem, Zilda, mais um recadinho para as mulheres e para os homens também para amanhã. Eu agradeço muito sua presença, sua inteligência, contribui muito com o nosso programa de hoje. Obrigada, Pedro, obrigada a Supercondá aqui. Nós queremos realmente reforçar isso. A nossa sexta vigília pelo fim da violência contra a mulher, amanhã, né, dia 25, que é o Dia internacional, né, e de combate à violência contra a mulher. Então, chamamos toda a sociedade, homens e mulheres que estão preocupados com essa causa de que a violência contra a mulher não beneficia ninguém, né, que precisamos superar isso. Então, venham para a praça. A partir das 18 horas, teremos ali atividades culturais, teremos os serviços sendo apresentados, né? Quem tem a prefeitura, os serviços que tem, vai estar à disposição ali para as pessoas conhecer. Vai ter a OAB também trabalhando a questão do que a mulher pode fazer em caso da violência. Vai ter as organizações como a Articulação Brasileira de Mulheres, a UBM, o Grupo Fogueira e as demais entidades do Conselho também expondo ali os seus trabalhos. Teremos um ato político onde as entidades vão fazer suas falas, né? E o que estão fazendo a partir das 19 horas. E aí vamos encerrar com a nossa tradicional vigília, que as mulheres em torno de uma grande causa, que é essa questão do combate à violência contra a mulher, né? Teremos também a Secretaria de Saúde aí, através de um programa específico, trabalha a questão de cirandas, dança de ciranda, vai estar apresentando ali para nós. Então, é um dia para a gente se sensibilizar com os casos de violência, com essas 7 mortes de mulheres, assassinatos de mulheres que teve em Chapecó, né? Para a gente se fortalecer, para fortalecer as mulheres que estão ali, a sociedade em si, para que a gente realmente consiga diminuir os casos de violência contra a mulher e pensar num futuro para que isso não aconteça mais, né? Que a gente não precise vir aqui para o rádio de novo falar em violência contra a mulher. Muito obrigada, Silvia. Pedro. Obrigado, Miriam. Bom, agradecer também ao Pedro, aqui a emissora Supercondá, e dizer que as pessoas que não vão poder vir ao acto porque estão trabalhando, porque têm aula, porque estão nos seus trabalhos, também acompanhem de outras maneiras no seu cotidiano, refletindo sobre esta problemática, conversando, fazendo rodas de conversa, trazendo à tona como trabalhar essa cultura de que onde se inclui como algo natural a violência contra a mulher, que precisamos construir outro tipo de relações entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, não? Que estamos precisando uma urgência para diminuir a violência, não? E ter outro tipo de vida, que não precisa estar assim. E que tudo isso seja em nome, talvez, de lembrar as mulheres, que não seja em vão a morte de tantas mulheres que han sido asesinadas, que todas esas mujeres nos inspiren para decir, olha, el sacrificio de ellas, la muerte de ellas, que esa vigilia traga la presencia de ellas como una luz que nos fortaleza para trabajar en esas diferentemente esas relaciones de menos de violencia y más respeto entre hombres y mujeres. Muito obrigado, Miriam, viu? Um abraço a todos, obrigado pela companhia. Está encerrado o Estúdio Condá. A gente volta amanhã. Super Condá AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.supercondá.com.br.